A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Muito boa noite, um forte abraço a todos. Está entrando no ar mais um Programa Legal com esse. Quem vos fala? Flávio Viana, o grande amigo de todos. Começando esse programa com muita informação e notícias para você. É claro, você também vai sorrir, vai se divertir com as piadas novas do dia e com certeza, com os sucessos, você vai estar curtindo esse programa que é muito mais que legal. Com certeza é o Programa Legal no ar, junto com você, feito por você e comandado por esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, no ar. Programa Legal, a sua companhia na universidade. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 3 minutos. Vamos em frente. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso aqui pela Rádio Estação nesse Programa Legal nesta noite e vai aí com toda certeza estes sucessos para Gleice Paz, para Brenda, para Cláudio Melo, também para Manuela Perpétuo, para Kelly Souza e para Vitória França, para José Lopes e também para todos de comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda. E também vai para Felipe Basílio, corrijo, e também vai para Jefferson Alves e vai também para o meu amigo Rafael Seabra. Esses dois primeiros sucessos do Programa Legal de hoje. Vamos em frente! João Gilberto. Você está ouvindo Caetano Veloso. Rádio Estação. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo.

Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo ouvinte. Junto com esse Programa Legal, que é absolutamente líder de audiência, contando com a sua participação, e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. Vamos seguindo em frente com esse Programa Legal. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de notícias do dia. Economia. Reajustes de planos individuais de saúde podem chegar a 9,65%. As mensalidades dos planos de saúde individuais poderão ser reajustadas em até 9,65% entre maio de 2014 e abril de 2015. Índice maior do que a inflação, que tem ficado por volta dos 6% nos últimos anos. O aumento estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, é o maior desde 2005, quando o teto para reajuste foi 11,69%. Genuíno já poderá ir para casa no mês que vem. José Dirceu passará para o regime aberto em março de 2015. Dos condenados na ação do Mensalão ao cumprimento das penas no regime semiaberto, menos de 8 anos de prisão, o ex-deputado José Genuíno será o primeiro a ter direito ao regime aberto, já no dia 24 de agosto. O ex-ministro José Dirceu poderá ter o mesmo benefício a partir do dia 10 de março do ano que vem. Mas o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, deverá ter a progressão para o regime aberto já a partir do dia de Natal deste ano. Notícias do Rio. Rocinha. Comunidade de 200 mil moradores ganha creche para 150 crianças. Mães sofrem na fila para tentar fazer a inscrição dos filhos. Não vínhamos tantas inaugurações nestes anos de governo como estamos assistindo nos últimos meses. A creche do PAC na Rocinha, que era promessa de 2010, foi finalmente inaugurada nesta quinta-feira após 4 anos de atraso. O prefeito e o governador do Rio estiveram presentes no evento que aconteceu pela manhã. Viaduto que desabou em Belo Horizonte integrava obras para a Copa. Secretaria de Saúde diz que 2 pessoas morreram. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirmou que 2 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no desabamento do viaduto da Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, que integrava o conjunto de obras para a Copa do Mundo. Apesar de não ter ficado pronto antes do início do Mundial, no entanto, o tenente-coronel Edgar Estevo disse que 1 pessoa morreu no desabamento. Uma mulher que dirigiu o ônibus suplementar, atingindo pela estrutura. Um carro, dois caminhões e um micro-ônibus estão sob os escombros. Copa. Varejo registra queda nas vendas, mas comércio popular e bares faturam. Os torcedores brasileiros e estrangeiros esquentam as vendas em bares e lojas de enfeites e de televisores durante a Copa do Mundo, que hoje chega a 22%. Já os outros segmentos do comércio estimulam perdas com a realização do torneio, devido aos feriados que deixam as ruas vazias e desviam a atenção dos consumidores para os jogos. Economia. Indústria naval precisa aumentar a produtividade, diz gerente da Petrobras. Depois da construção de estaleiros em estados de norte a sul do país, o desafio da indústria naval é manter a revitalização do setor com mais previsibilidade e ganhos na produção. De acordo com a gerente executiva de exploração e produção da Petrobras, Cristina Pinho. Prefeito de BH confirma 2 mortos e 19 feridos em queda de viaduto. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, confirmou no início da noite desta quinta-feira que 2 pessoas morreram e 19 ficaram feridas no desabamento do viaduto da Avenida Pedro I, que integrava o conjunto de obras para a Copa do Mundo. Apesar de não ter ficado pronto antes do início do Mundial, um carro, 2 caminhões e um micro-ônibus foram atingidos pelos escombros. Um dos mortos foi a motorista do micro-ônibus de 25 anos de idade, identificada como Hanna Cristina Santos. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 25 minutos. Você aqui ligadinho no Programa Legal aqui na Rádio Estação. Vamos de notícia agora, vamos de esporte. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. Brasil terá camisa amarela e calção branco contra a Colômbia. A seleção brasileira novamente não atuará com o seu tradicional uniforme completo no decisivo duelo contra a Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, às 17 horas de Brasília desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza. David Luiz é o melhor da Copa até agora, diz ranking da FIFA. A FIFA divulgou nesta quarta-feira a relação dos 10 melhores jogadores da Copa do Mundo após o término das oitavas de final. E o primeiro da lista é David Luiz, que apresenta uma média de 9,79% nas quatro partidas feitas no torneio até o momento. Fãs recebem Colômbia com festa e marcam velório de Neymar. A seleção da Colômbia chegou a Fortaleza um dia antes do Brasil com festa da torcida. Na noite desta terça-feira, cerca de 200 fãs esperavam a delegação na frente do Hotel Luzeiros e provocaram os brasileiros, rivais de sexta-feira pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Os mais animados anunciavam o velório de Neymar para o dia do jogo. Já o grito de guerra dizia que a Colômbia é papai do Brasil, assim como os argentinos têm cantado no país. Apesar do grito, os colombianos só venceram os rivais duas vezes na história. Capelo, é piada Felipão dizer que FIFA está contra o Brasil. O treinador da Rússia, Fábio Capello, que deixou a Copa do Mundo ainda na primeira fase após empate com a Coreia do Sul e a Argélia e derrota para a Bélgica, criticou muito a arbitragem e disse que é uma piada o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, dizer que a FIFA não quer que o Brasil ganhe o Mundial. Fãs se penduram e tentam até invadir o hotel da seleção no Ceará. Mesmo com os jogadores da seleção brasileira trancados em seus quartos em uma parte separada do hotel Marina Park, em Fortaleza, cerca de 50 torcedores fazem plantão debaixo de sol escaldante na capital cearense. Desde 9 horas desta manhã de quinta-feira, em busca de pelo menos um aceno dos atletas que disputarão as quartas de finais da Copa do Mundo contra a Colômbia amanhã. Dia de jogo contra o Brasil será feriado na Colômbia. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, decretou feriado nacional na próxima sexta-feira, dia 4, ou seja, no caso amanhã, no país, por conta da partida contra o Brasil pelas quartas de finais da Copa do Mundo de 2014. Diz o presidente: quero anunciar a todos os funcionários do governo que vamos realizar uma tarde cívica para que todos possam ver o jogo. Decretou o mandatário, que irá a Fortaleza para acompanhar o duelo contra os pentacampeões pessoalmente. Vamos apoiar nossa seleção, vê-la ganhar na próxima sexta. Será uma partida histórica, acrescentou. Os craques que vão fazer a diferença nas quartas de finais desta sexta-feira: Neymar, Rodrigues, Benzema, Messi, Hazard e Podolski têm mantido uma escrita em Copa do Mundo. O camisa 10 é quem está resolvendo na hora do gol. Os talentosos jogadores agora têm mais desafios: levar suas equipes para as semifinais e escrever mais um capítulo da história entre sul-americanos e europeus. A única equipe que não vem dos dois continentes é a surpreendente Costa Rica. Com Fred em baixa, Felipão pode usar esquema do Penta. O técnico Luiz Felipe Scolari testou uma formação no último treino na Granja Comari, que pode resgatar o esquema vitorioso do pentacampeonato em 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Na época em que assumiu a seleção em 2001, Felipão queria resolver o problema defensivo e apostou em três zagueiros para liberar Cafu e Roberto Carlos no apoio e deixar o time mais solto do meio para frente. Essas foram as principais notícias de esporte aqui no Programa Legal para você. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para ter sucesso na administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Na Estácio, você conta com a Empresa Júnior, que te proporciona aprendizado na prática. Administração é na Estácio. Quer saber mais? Acesse o site www.estacio.br.

É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de mais sucesso aqui nesse programa legal desta noite, desse dia de hoje, quinta-feira. Vamos seguindo em frente com esse programa legal e vai aí mais sucessos. Gostaria de mandar esse sucesso aqui. Deixa eu me lembrar o nome do pessoal, né? Que tá meio... Tá atualizando aqui, mas vamos seguindo em frente com esse programa legal. Gostaria de mandar aí mais uma vez para Jefferson Alves, para Felipe Basílio, para também Dayana Fernandes, Dayana Bonan, para Yasmin, também para Grace Paz mais uma vez, para Cláudio Melo, para... deixa eu ver mais quem aqui, para Manuela Perpétua, para Cícero Marra, para... também o Wallace Chagas e para todos os estudantes de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo aqui na Estácio Nova Friburgo e para todos vocês ouvintes que irão ouvir esse programa na íntegra pela internet nas redes sociais. Vai esse sucesso especialmente para vocês e mais uma vez para o meu amigo Rafael Seabra. Vamos de sucesso aqui no programa legal. Oi, rapaziada! Eu sou o Bob Esponja, calça quadrada. Eu vim direto do fundo do mar pra curtir a rádio estação. E estou adorando. É muito legal. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. E meu amigo, minha amiga ouvinte, você ouviu a fundo aonde você mora com Cidade Negra, e antes você ouviu Palpite com Vanessa Rangel. Esses foram os sucessos aqui no Programa Legal para você. Neste exato momento, vamos seguindo de Programa Legal juntinho com você. Saiba tudo sobre o seu curso e sobre a Faculdade Estácio e tenha ótimas opções de participar de estágios e empregos na sua área de graduação. Empregos e estágios já foi divulgado, mas você, amigo ouvinte que está ouvindo, está querendo fazer a sua graduação, com certeza você que vai ouvir na íntegra pelas redes sociais, depois esse Programa Legal, venha fazer uma graduação na Estácio Nova Friburgo.

com algumas nuvens, não chove, mínima de 15, máxima de 28. Cardoso Moreira, quinta-feira foi sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 19, máxima de 28. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 29. Sábado, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 19, máxima de 29. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18, máxima de 31. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 20, máxima de 31. Nova Friburgo. Quinta-feira foi de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 12, máxima de 19. Sexta-feira, dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam ao decorrer da tarde, mínima de 11, máxima de 21. Sábado, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 12, máxima de 21. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 11, máxima de 22. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 11, máxima de 21. E a última previsão do tempo para Cachoeiras de Macacu, quinta-feira foi de sol o dia todo com muitas nuvens de manhã, noite com muita nebulosidade, mínima de 16, máxima de 26. Sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 27. Sábado, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 27. Domingo, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 28. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Essa foi a previsão do tempo aqui no Programa Legal para você. As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. É isso aí, meu amigo ouvinte, vamos rir um pouquinho nesta noite. Então vamos de piada aqui nesse Programa Legal. Primeira do dia. Um homem chega na balada e encontra uma mulher e entra... Um homem chega na balada e encontra uma mulher e então dá um garfo a ela. E ela pergunta, para que o garfo? E ele responde, é porque eu tô dando sopa. E ela diz, mas sopa se come de colher. E ele responde, é que eu sou difícil. Segunda do dia. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar? É só gritar bingo. Terceira do dia. Um oficial iraquiano chama os 8 sósias do Saddam e diz, tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam está vivo. Todos os sósias comemoram. A má notícia é que ele perdeu um braço. Meio sem graça. Quarta do dia. Por que Hitler odiava os judeus? Resposta, porque não conhecia os argentinos. Boa. Quinta e última do dia. O que é preciso para reunir os Beatles? Resposta, mais 2 balas. Nossa. Essas foram as piadas do dia. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 57 minutos. Hora certa para você aqui no Programa Legal juntinho com você. Durante o programa, terá diversas perguntas e o ouvinte participará respondendo via e-mail ou será sorteado para participar e responder ao vivo no Programa Legal. Tudo o que você não sabe tem dúvidas? O Programa Legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui.